9-6, solo, aos 2-6, libere Foxtrot, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Foxtrot, se vai livrar, Alfa antes da Juliette, vai informar, gol 9-9, 1-6. Informar o vídeo do Papia, a luz tá meio distorcida, tá? É, para essa confirmação, o Papi, é, as luzes vermelhas, elas estão muito similares às luzes amarelas, é, eu não sei o que está ocorrendo, ok? A gente não consegue discernir praticamente qual é a diferença entre as amarelas e as luzes brancas aí do papel, ok? Sim, obrigado pela informação, vou pedir para a senhora verificar. Ok, obrigado, bom dia. Passando 070 para o 050, Rio 5973. Rio 5973, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte no localizador. Descendo para 2000, no 017, reporte estabilizado 5973. Chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterno 3325. Ok, 125, 1, caso negativo, 3325, é o gol 196. Xané 6225, completo final, chame agora sua 1-1-8, decimal 95. 895, grato, agora. Autorizado de imediato, iniciar 97, vento 208, 280 com 2 nós. Salvador, bom dia, Xané 6225, confirmando chegar no baixo da turma. Sinal 6225, continue a aproximação, guardando autorização de pouso, ajuste na 017. Guardando 6225, 1017. Alfa Estagilete, 99 no meio. Portão 9, 99 no meio. Portão 9, 99 no meio. Sinal 6225, pouso autorizado, pista na 0, vento 280 graus, 2 nós. Ok, livre pouso, 6225. Caso recebo, tráfego decolou da pista auxiliar. É um PAT 4, com proa do litoral, interferência e aproximação. Vicente, foi mesmo, CQA, 6225. Romeu, Golfo Vitor, decolar 231, no controle, 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Romeu Golfo Victor, decolou, saída Coral, passando 2.000 pés nessa escuta. Romeu Golfo Victor, contato radar na colagem, sube e manda no tipo 100 via saída Coral. 100 Coral, Romeu Golfo Victor. Estabilizando localizador de sol com campo 5973. E 5973, completo final do procedimento, chama agora 2 na frequência 118.95. 5973, cadê que estou? Salvador, muito bom dia, Rio 5973, estabilizado, localizador de Zofka. Rio 5973, número 2, tráfego precede a voz da Avian, curta final. Continua aproximação, guardando pista na 0 livre. Guardando pista livre, 5973. Chanel 6225, solo 34, libere direito agora, Foxtrot 2111. 2111, 6225. Rio, 5973, ajuste na 017, pouso autorizado, pista na 0, vento calmo. Na 017, autorizado, pouso 5973. 3, informação é. Bona 093, aciona a identificação via chegada a ponto, vê se mantém a 4.000 pés. Ajuste o altímetro na 097. Veste via chegada a ponto, para 4.000, ajuste na 097, igual a 093. Alô, Salvador, muito bom dia. Eu sou o 5.973, livrão, você escuta. Sigo 963, bom dia, taxi Alfa e Kilo para a posição meia dúzia do Pátio 3. Alfa e Kilo para a posição meia dúzia do Pátio 3, 5.973. 040, muito bom dia para Confins, prepara a subida Árvore, após posição Alefa, aguardando cópia. Salvador, é o TAN 3153, solicitamos o 0800 para Rio de Janeiro. Galeão, costa a costa. Isumo 53, Galeão, Galeão 6, qual número 2? Prepara a subida da El. Autorizado com fins, nível de voo 360, decolou da pista no zero com curva direita na subida árvore, após boa posição Alefa, intercepta Pêndulo 21 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5415, controle 119.35. Azul 4040, procedimento correto, reporta ponto de estacionamento. Sana 3153, protocolo. Vivo, senhores. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da El, Leda e Irumi. Intercepta PR Novembro 857 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5416, controle 119.35. Autorizado ao TAN 3153, Salvador, ao Galeão. O nível 360. Decolaremos da 10, curva na direita, frente da El, Leda e Rumi. Até November 857, Moussu e Rutinho. Aciona 4-6, controle de transporte 3935, 3153 da TAN. 3153 da TAN, estejamento correto, chama pronto para o funcionamento. Estamos estabilizados. 2000, autorizado, ILS, vai informar estabilizado, 093. Pro Golf Victor, serviço já encerrado a 5 milhas para a posição Coral. Mantendo o nível de voo 100, chama agora o controle Ilhéus. A frequência 120 decimal 1. Ilhéus 101, no Golf Victor, bom dia. Fecha estacionamento, zona 3153, taxi 9. 3153, que prepuxa o meu táxi. Ah, tá, 153. Estabilizado, Daniel, chegou 0, 9, 3. Quer completar o sinal, chamei torre 1, 8, decimal 9. 895 com 093, obrigado. E Salvador, bom, 093, bom dia. Gol no 093. Bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 300 graus, 2 nós. Ele pousa, pista 10, bom, 093. 72, informação é. Federal 9972, identificação via chegada Mari, décima 050, ajuste metro 9097. 050-9097, via Mari, é possível voar direto do ano, senhor? Foi, Itapa. Itapa. Está 3163, uma centena a bordo, estamos com 3 horas acelerando Guarulhos. São 3153, livre táxi, mais principal e índia, ponto de espera no 0, torre 1 no 8, em cima 95, ajuste no 0 no 7. 17, parte índia, ponto de espera 18, mesmo que confirmando. 1895, 118, décima 95. 95, confirmado. Obrigado, não vou. Alô, bom dia, com o 093 de Grosso. 093, bom dia, Alfa, reposta ainda, Juliette. Alfa, se você quiser, 093. Salvador, Rodial, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, a sua licitação via chegada a Mares, esse mantém a 050, ajuste o último entrando na 097. 097, via chegada a Mares, para 5000. navegação para Itaguá, que já está no táxi, 4040, autorizado no 02. Sim, 75 era a navegação para Itaguá, autorizado por planeta, 4040. Gol no 093, ingresso em 10.08. 10.08, 093. Nove, nove, sete, dois, desse mantém a 2010, ajuste o altímetro 9097, informe o precisado. Bom dia, autorizado, alinhado, Eduardo, estou na 0, vento 290 graus, 02, mano. Além de acordar no 0, tá? 3, 1, 9, 3, 1, 3. ADLS, 09972. 09972 autorizado, informe estabilizado. Decolando 01, controle em 1935, movo. 1935, bom dia, bom serviço. Informação é. Geral 9970, sem notificação, via chegada a Mares, deixa e mantém o 050. Ajuste de altímetro 1097. Confirma ajuste? 1097. Confirma a Mares, confirma o 1097. Controle, bom dia, 131-53. Nossa qualidade está com 108 a bordo, 0250 de autonomia, Fernando Galeão. 4040, livre táxi, direita, via Índia, ponto de certo, minha torre 1, nono 8, decimal 95, ajuste no 017. Sente, direita, via Índia, ponto zero, 18-95. Autorizado. Salvador, azul 4040, ponto espera pronto. Tem condições de alinhar e decolar sem parada, azul 4040? Afirme, afirmo. Agilizando manobras autorizadas, pista na zero, vento 290 graus, 029-617. Sempre agilizando, 40-40. Então, 9972 estabilizado. Salve 972, completo final, chame torre. 118, decimal 95. Do torre de céu. Considerar o 9970 estabilizado na final. Geral 9972, confirme. Possível, 9972. Bom dia, 9972, ajuste na 097. Vento 290 graus, 029. Pista 10, pouso autorizado. Libero pouso 9972. Azul 4040, decolar 205, controle 0935, bom voo. Controle agora 1935, azul 4040. Obrigado, Torre. Um bom trabalho. O azul 4040 decolou Arbor, transição Alefa, cruza 1200 pés. Azul 4040, contato radar na decolagem, suba e mantendo o voo 360 via saída Arbor. 360 via saída Arbor, azul 4040. Salvador, tá 3133. Tá, siga. Será que você podia conseguir pra gente pode me deve, amigo? Por gentileza. Centro Recife agora, na frequência 1251. Uno, solicite o centro. Obrigado, boa semana. O sinal 75 completo final, chame torre 118 décimo 95. 18. Boa. Estou em Salvador, cordial, bom dia, Rio 5975, estabilizado e evidência da pista 10, a pista faz travada. Rio 5975, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista na 0, vento 290 graus, 029, Rio 5975, ajuste na 097. Vamos ver, não acerta autorizado o pouso, Rio 5975. Quem vai procurar o senhor? Muito bom dia. 4201, Campinas autorizado, nível de voo 340, decola da pista no zero com curva à direita na subida da El Leda Motivo, intercepta Pêndulo 1-0 até Pubave, após a Pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5434, controle 119, decimal 35, informação Fox confere. Após o Pêndulo 1-0, Pubave, Pêndulo 1-6, conforme a rota do plano de voo. Aciona 5434 ao transponder, com a Pêndulo de Salvador, 119.3. Só 301, fechamento correto, pronto, estacionamento. Mandará pronto, azul 4-3-4-2-0. Trafo Salvador, Xanar 6225, presidente da CONC, posição tempo 7, correção, número 7, autorização Brasil. Xanar 6225, informação Foxtrot, confere, prepara a arma. Após Guará Elefa, para Brasília, Guarani, você copia? Usando a água, Elefa, graças. 5 solos 10, direita, chama 2-1-1, bom dia. 4-6-5-7-0, sempre informação Foxtrot, cruzou 2-0-0-1-9-0. Cargo 6570, autorizada a chegar a Mari, desça para o nível 150 inicialmente. Redução de velocidade 240 mais. Estimativa autorizada a chegar a Mari, inicialmente 150, reduzindo 2409, o ato da 6570. Papai Romeu Serra, Tango Delta, mantenha a máxima velocidade que puder até a próxima duna. Falou até a máxima da dura, 5975, muito bom dia, táxi Alfa e Kilo. Posição 5 Romeu, no pátio 3, mas 70 balizador. Alfa Kilo, 5343, na frente. Desça para o nível 060. 6570, vibração esquerda para o 040, limitado pela 1005, descendo para o 060. Azul 4040, chama Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Centro Recife, 1288, 1260, o azul 4040. Obrigado, bom dia. Irume, aguardando cópia. Dael, Leda, Irume, aguardando cópia. 6219, obrigado. Cópia. Mas, escuta, Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irume. Via para November 857 até Monte. 5436, transponder. Controle 1-19, decimal 35. Ok, aprovado 3-0. A rota conforme o plano de voo, via APA 9857, volto e processo conforme. A decolagem da pista 10 com a direita foi, recuo a saída da El. Da El, transmissão Ribeirume. O transponder 5436, via frequência de controle 119.935, janela 219. Janela 219, correto, professor, se tiver questionamento. Ok, reportará, obrigado. Geral 9970, está estabilizado em 1090. Geral 9970, complexo final, chame a torre 118, decimal 95. 235, obrigado. Salvador, Rio de Bagia, Federal 9970, está estabilizado na IRS da 0, trem baixado e travado. Federal 9970, o vento variável, agora vento calmo, altímetro no 0, 1-7, tem pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, 9970. Salvador, bom dia, Gol 865, informação Foxtrot, autorização Brasília. Gol 865, bom dia, para Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida Árvore Alefa, via Bizu 1-7. Sigo 450, transponder, controle 119.35. Sacargo 6570, desça para 3.000 pés, ajustamos 0-7. Curva à direita na proa 050, limite magnética 120, descida. Afirmativo, descendo para 3.000 pés, 1097, curvando à direita 050, limitado pela 120 de cima, 6570. 50, controle 119, decimal 35. 5450, transponder, controle 1935, obrigado, 1865. Boa noite, 65, cotejamento está correto, time professor, puxa o questionamento. Trabalhei, obrigado. Salvador, bom dia, 62, ao longo da última. Confirmando 6211, acionamento, você seria o pushback? Pushback, acionamento. Ok, 05, autorizado, chame táxi. O azul 4201 também para o pushback, acionamento, para o botão. Portão 1, autorizado, chame táxi, 4201. Agora, táxi, 4201. Até para cargo 6570, complexo de redução de velocidade 2190 nós. Informo que vai seguir um Bravo Uniforme 2 Nacional com prioridade para pouso a 26 milhas da posição Duna. Informativo, Alta 6570, retorno para 210 nós. Solo 19 à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. Direita, 21, 1, obrigado. Solo, saudade, muito bom dia, será uma de lá, a gente está zero de novo. Final 9970, chamou o Paulo. Afirmativo, senhora. O 9970 entrou na Alfa. 9970, táxi via Alfa, Alfa Kilo, parte 3. A posição indicada é a 3 Romeu. Alfa Kilo, parte 3 Romeu, obrigado. Para o posicionamento do 07 Oxa, 6225. 6225, portão 7 autorizado, chame táxi. Portaremos táxi, Oxa, né? 6225. Geral 9970, posição alterada para 2 Romeu, parte 3. 2 Romeu, 9970. Dorota 6570, nessa proa, intercepta o curso do localizador. Abra cargo 6570 negativo, aguarde o último vetor para o localizador. Afirmativo, aguarde o último vetor para o localizador, 0093, bom dia. Para convins, prepara a subida Árvore Elétrica, tenho pré-autorizado 360. Copia e guarda a coordenação. Copia, 0093. Confins 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Árvore Elétrica, após a Elétrica Boa Nítibo, após o voo 21. 5447, transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado nível 360 para sair da Arbor Elefa, preparada 10. Após a Elefa, tivemos a pressão do 25. 547, a pressão do 093. Boa, 093, o correto, sempre pronto para o posto de aquecimento. Alô, 6219, pronto para o DAC. O PAB1 no 57, alta da minha 3 horas de vista, na caminha. O Channer 6211 vai seguir a aeronave da Zona Táxi via Patinja, ponto de espera Torre 118, decimal 95, altímetro 1017, bom voo. Afirmativo, vai seguir a aeronave da Zona, ponto de espera na NG 118, 9542, 219. Para o táxi, o azul 4201, POB 114, autonomia para 4 horas, alterna Ribeirão Preto. 201, táxi à direita via Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. 097, táxi líder até o ponto de espera da 10, via Índia, quando lá Torre 118, 95, azul 4, 201, obrigado, bom dia. Gol 1963, bom dia para o Galeão, decolando da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irume. Após Irume, upper November 857, até Monstro nível 360. Transpondo 5444, controle 119, decimal 35. Autorizado para o Galeão, curva 360. Da Ela, Leda, Irume, da Pernambuco, era 574, bom. Transponder 5444, controle de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de chamada de Minas Park via Pátio Índia, ponto de espera, Torre 118, decimal 95, ajuste 1017, momento como número 3, a ponto de espera, Channer 6225. Ok, livre intacto, Pátio Índia, ponto de espera 1895, do dia 17, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 4201, ponto de espera, 110, na sexta do plano. Azul 201, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero. O vento calmo, altímetro no zero, no 7. 17, autorizado a decolar, pistão no zero, vento calmo, azul 4201.